Deus, ela me deixou chorando e hoje vivo lamentando pelo seu sincero amor. Eu sei que viver sem este amor é uma longa tortura. Eu prefiro morrer na terra. Aqui se faz, aqui se paga. Pois pensei que estou pagando o que fiz, ó minha amada. Meu Deus, eu pergunto a todo mundo: por onde anda meu amor? Eu não sei. Brigamos sem querer por nada. O seu nome trago no meu pensamento. Isso para mim é um sofrimento. Chamava de querida, meu amor. Quero que digas a ela, meu Deus, que ela volte, por favor. Eu a chamava de querida, minha flor. Agora pergunto a todo mundo: por onde anda meu amor? Seu nome trago no meu pensamento. Isso para mim é um sofrimento. Eu a chamava de querida, meu amor. Quero que digas a ela, meu Deus, que ela volte, por favor.